Nero vegia, però sto precisa de mim. O peregrino desta geração que intercede pela nossa alegria em Cristo. Aquele que quando ninguém mais acreditava em ti, te reconheceu pela tua sabedoria e amor. E sem medo do mundo te proclamou rei. Espírito Santo, porque os profetas não somos simples mensageiros, mas também criaturas da vontade de Deus. Silenciosa se acende, pois Deus deve nascer eternamente nos homens, porque o universo é um projeto inacabado, encarnado em cada flor e criança. Cordeiro que deu sua vida pela nossa alegria e recebeu o amor infinito da criação em troca, o protetor que inspira estes dias, a luz que me educou fora da tua igreja. Entre o céu e a terra, para entender as fraquezas da minha.